Como eu tenho dois, bom dia, sem identificação, desce até 2500 pés, na produção Vitor 366, ajustado no 013, aguarda autorização para o RNAVE. 81812, eu precisava de um procedimento em área terapêutica, daí eu reposto na final. Pois é, Bernardo. Fala, Zé, fala na final, boa noite, meu Deus. Eu vou fazer uma pergunta de direito para ele estar com a nossa. Sim, eu vou fazer uma pergunta de direito para ele. Gente, eu não tenho nenhum no meu 995. Eu estou sempre ligado, mas... Oi, Salvador. Boa noite. Negativo, bom dia, boa noite. Alô 2, estabilizado, sinal R9, então, 190. Fechou 8-1-2, continua a aproximação, vai de autorização de pouso. Aguardando, boa noite, alô 2. Autorizado pelos bichão 0, vento 1, 0, 0, 0, 5 mais. Até então eles trabalhando no final da pista à direita. Gente, livre pouso, bichão 0, boa noite, uma vez. No 2, chama 01, no direito 21 no 9, chama. No 9. bom dia, eu tenho 3520, tá falando com a espera da 10. Tem 3520, bom dia, linha decola pistão 0, vento 090 graus com 3 nós. A linha decola da 10, 3520. Controle 1, 1, 9, 2, 1, 8. 19, 3, 5, 2, 0. Controle Salvador, bom dia, 3, 5, 2, 0, decolado na Fuca. Contato radar na decolagem, subindo a antena de voo 350, passando 2.000 pés, vendo a cruz do Jamo. Após 2.000 direto Jamo, subindo ao 350, até 3.520. Decolando 3520, chame Recife, 12685. Recife 12685, tá 3520, bom dia. Os três ali, monta aí. Decolagem pista 1-0, vento 1-0-0 graus com 3 nós. No 73, decolou os 26, controle 119, décimo 8. 19,8, obrigado. Salvador, bom dia, no 72,300. No 73, bom dia, contato real da colagem. Se mantém em nível de voo 360. Passando 2 mil pés autorizado, voa na torre de Leda. Ok, faz 2 mil, voa Leda, gol no 1973. Vai, você tá um pequeno desvio, vai manter um pouquinho mais à esquerda na proa 170, pra evitar uma formaçãozinha. Ele tinha atrás, quando possível, voa na torre de Leda. Pode ser. Mas valendo é o 973. Bom, 973, gente. Poderia voar um ótimo? Aguarde. Chamando a Recife no 251, alternando no 260.